percebi que a provação só me aproxima do altar. Quase desisti, pensei até em parar. Foi quando percebi que a provação só me aproxima do altar. Se eu passar no vale da sombra da morte, eu adorarei, pois sei presença, eu adorarei, pois sei comigo estás. Se eu passar no vale da sombra da morte, eu adorarei, pois sei comigo estás. Mesmo que eu não te veja, eu sinto a tua presença. Eu adorarei, pois sei comigo estás. Me chamo Daniel, eu fui jogado na cova dos leões. Me chamo José, eu fui traído pelos meus irmãos. Eu quase desisti, até pensei em parar. Foi quando percebi que a provação só me aproxima do altar. Se eu passar no vale da sombra da morte, eu adorarei, pois sei comigo estás. Mesmo que eu não te veja, eu sinto a tua presença. Eu adorarei, pois sei comigo estás. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Sei comigo estás. Mesmo que eu não te veja, eu sinto a tua presença.